No, Radio Nacional, a linha mantém 1-0, Zupato 1-1-8. 3.000, mantendo pro. 20 quilos Zulu vai subir para 3.000 pés. A TG 2.000 vai curvar à esquerda na pro norte. Ao cruzar 2.000, esquerda na pro norte, acendendo até 3.000 quilos Zulu. Passei 3 milhas da Capitão no teste. Papa Tango, Zulu, Bravo, Kilo, Zulu, Alcoronave, um bug da Gol na curta final, dando 0. Matheus, Zulu, Alcoronave. Número 2 para pouso, mantém a aproximação, aguardando autorização para pouso, na 7. É, mantém a aproximação, aguardando autorização com o número 2, o Bravo Kilo. Estilo Zulu, curva esquerda na proa 360. Esquerda na presente, proa 360, quilo Zulu. Estilo Zulu, corrigindo, curva esquerda na proa 320. Proa 320, quilo Zulu. Dá um no 7, visual Zulu, bravo quilo. Bravo Kilo, Zulu, Bravo Kilo, visual com tráfego, livre pouso, cabeceira 1-7, vento 1-0-0 graus e 1-0-2. Livre pouso 1-7, Zulu, Bravo Kilo, obrigado. Oxané, Gol 1-9-2-5 no sol, 1-6, e vê direito, chame sol na frequência 1-2-1, decimal 9. Direita 2-9, obrigado. Esse número 2-2-0-9. Love 25, ingresse Alfa, informe outro seu Juliette. Alfa, seu Juliette, voo com 9. Zulu 4-1-1-8, livre decolar cabeceira 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem 1-0, Zulu 4-1-1-8. Zulu Bravo Kilo, confirme para estacionamento. Ajusta aí aqui à esquerda para a parte da aviação geral. Ciente, no solo 18, livre à direita. Ajustando a frequência livre, movimentamos o Zulu Bravo Kilo. Romeu, Tango, Sierra, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha, mantém 1-0, Romeu, Tango, Sierra. Atingiu 3.000, na proa 320, o esquilo Zulu. Gente, o esquilo Zulu, complete agora a esquerda na proa 290. Esquerda 290, esquilo Zulu. Meu Vitor 1-0 que está ingressando no pátio 5. Visual. Após a passagem no meio, autorizado ingresso na Papá. Reporte na mesma. Azul 4-1-8 decolado ao 1-9, chame controle na frequência 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Boa tarde, Azul 4-1-8. 6-2-9-5. 3-5-2-4-1. O Golo 925 mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette mantém. Alô, boa tarde, Golo 1399, Juliette partiu, autorização São Paulo, como é? 0 na saída da El. 360 da El, azul, 4-1-1-8. São Paulo. Paciente, prepare da Eule da Bridge e aguarde para a copa. Da Eule da Bridge, 1-3 a base. Papa Romeo, Romeo Tango Sierra, autorizado a colar cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Autorizado a colar na 1-0, Papa Romeo, Romeo Tango Sierra. Meia. É, por gentileza, confirma estimado aí para iniciar o pushback. Já está totalmente pronto, aguardando apenas o funcionário tirar já comprar um finger aqui. Tá, ok, sim. Está pronto para o pushback acionamento. Ok, 9366, autorizado. Autorizado, puxa acionar e chama para o táxi. 9-0 pushback acionamento, chama o táxi, já está 9366. O ano 925, observe a aeronave da TAN liberando o portão 4. Assim que a mesma iniciar o táxi, prossiga até o 4, ok? O 4, após até o Goronato. Esse é número 2, aguarde, está 3217. Isso aqui do Zulu, curvi à esquerda na Pro 240. Esquerda 240, pelo Zulu. Coordenação, 5 é isso? Afiro, pô, é uma empresa ou 4. Autorizado, portão 5, puxa sinal, chame táxi. Autorizado aí, formar para o... vai chamar para o táxi já. Possibilidade de voar Orago, da presente? Orago, Romeu Tango Serra. Ok, direto Orago, meu Tango Serra, obrigado. Olha só, tô confirmando, é Orago. Afirmativo, Oscar, Romeu, Alfa, Golf, Oscar. Guarda de coordenação. Aqui Tango Zulu para interceptar o localizador, curve a esquerda na Pro 150, descendo para 2000 pés. Esquerda para 2000, para interceptar o curso do localizador. É o Esquilo Zulu, não funciona. Corrige, né? 8 quilos 1. Esquerda 150, livra para 2000. Quilos 1. Tripe 5487, desça para 3000 pés, o ajuste 1094. 5487, desce. Papa Tango Whisky, Bravo Whisky, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, prossiga. Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pezulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após trive, após conforme rota do plano de voo. Decoda 1-0, curva direita, subida da Rio Lida, após Lida Bridge. Em Bridge, intercepta Pezulu no meio. Aciona 5-5 no 3 e o controle 1-208. 340, Azul 4-1-1-8. Coluna 755, retração para sequenciamento, curva à direita na Pro 240, o limite é o localizador. Coluna à direita, Pro 240, necessitado pelo curso localizador, gol 1755. O esquitrango do Lula está estabilizado? Está estabilizando, cara. Só vai completar a aproximação, já está na torre, 1895. 18,95, pelo gol. Decola da 1-0, curva direita, subida da El Lida, após Lida voa Bridge, Pezulu no meia, conforme rota. Senhora 5510, controle 1208. A Pezulu vai manter em condições visuais, ingressar no corredor forte. Reportará. Só batendo o esquilo Zulu, confirme intenções. Povo final, cara. Fala Tango Whisky Zulu, check trem, livre pouso, cabeceira 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. Estimativa, ainda não baixou não, o Kilo Zulu. Fala Tango Whisky Zulu, então informe baixado travado. Ó, amarelo, cara. André Guimarães, de nada, boa tarde. checar com a empresa, se tem alguma rota diferente. É porque o 240 está, no meu plano antigo, está com a rota para nível superior, ok? Então, nível 240, porém com a rota aerovia superior. Eu queria que o senhor verificasse aí. Tá, que eu tenho aqui comigo é Golf 677, Vitória, do 240 até Pampachada M3. Golf 677 até Vitor Togo Romeu, após o quê? Do Lu 10, Pampachada e X-Men. Ok, vamos checar aqui, mas tem escuta agora. A bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Campinas. Confirme para o táxi, confirme o táxi? É o 9366, com 160 a bordo. Corrigindo, 176 a bordo. 166 a bordo, alterna. Com fins, qual é a autonomia? Não, vamos lá, de novo. Está com 176, 4 horas e 20, alternando Campinas. Ah, alterna Campinas, ok. Copiado, 176, 4 e 20, Campinas. Táxi à direita, no ponto de espera, 1895, altímetro 1014. Estimativa à direita, no ponto de espera, 1895, 1014, 9366. E o Xanier 6304 para o táxi também com 147, alterna na Recife com 3 horas e 7. Confira apenas a autonomia. O Xanier 6304 tem 147 a bordo, alternando Recife com 3 horas e 10. Copiei agora. Após o gol, prossiga em via Índia Alfa no ponto espera 1895, altímetro 1014. 6304. Após o voo em Alfa, ponto espera 2295, 1014, Xanier 6304. Solo Salvador, boa tarde, passarelo 2231. 2231, Salvador, Barreiras, nível 180, guarda-costa, número 3. Afirmativo, ciente da informação. WebGest 5729, cópia. Diga, escuta, 29. Salvador, Confins, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa Bridge, Upers 1-1-6. Aciona 5507, o controle 1-2-0-8. Autorizado para BH, com 5-3-6-0, demanda 5-0, com curva direita, da El, Leda, Bridge, Upers 1-1-6, 5-0-7-2-0-8, controle, o 5-7-2-9 da Web, posição número 2. 9755, a proa era 1-2-0. Afirmativo, é a prova que nós estamos chegando, 1-2-0, 7-5. 1-9-7-5, tem condições de voar, Duna? Verifico a empresa, tem um aeroporto superior aí. Eu vou verificar aqui com o centro, quem mantém aí abaixo. Tá, ok, tá na disposição, obrigado. Grip 5487, a gente interceptou o localizador. Também torre 18995. 487, boa. Controle 13560, possibilidade de voar direto posição ISAP com Duna. 13560, mantenha a marca. Trip 5627 está 5 milhas de Conde, serviço está terminado, chame Aracaju na frequência 120.93. Bora Aracaju, 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Gol 9755, descendo para 2000, reporte estabilizado. Outro estabilizado, bom, 755. 1-0-7-7, autorizado Salvador Galeão, nível 240. Decola da pista 1-0, curva direita. Subida da El Leda, após Leda voa Ilhéus. Em Ilhéus, intercepta a Golf 677, prossegue até Vitória, após Zulu 1-0, posto das caixas, após, conforme roda do plano. Aciona 5516, controle 1208. Trip 5487. Trip 5487, Renegal 1014, confirme baixado travado. Afirmativo. Trip 5487, livre pulso, cabeceira 10, vento 100 graus, 139. 5487. Chame para posicionar. Formará em centro, vamos dar o tempo. Passaredo 2231 para cópia. Pronto, cópia 2231. 180 para Barreiras, decola, curva esquerda, subida Momo, transição VATAP. Intercepta o Whisky 42 até lá, após voo direto Barreiras. Acione 55 no 7, controle 1208. Sente a Cruz do Lumavento, então eu vou tapuar e reportar para descer. Momo VATAP, após o Whisky 42 até lá, após DCT Barreira. Transponder 55 no 8, controle 120 decimal 8. Passarelo 2231. Chave pronto, puxa, sei lá. Reporta lá, 2231. Chame Torre, 1895. Verdade, certo, certo. Pronto, na 9366, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhe e mantém 1-0 na 366. Tá com aqui? Tá com o trip 5241? Trip 5241, no aguarde. Abre 560, vetoração para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 065, reporte estabilizado. Esquerda 065, reporte estabilizado, descendo para 050, 3560. Coisa 121, decimal 9. Chamarei. Sala 9366, autorizado decolar cabeceira no zero, vento 110 graus e no 3 nós. Iniciando na 1-0, 9-3-6-6. Ah, 3-5-6-0, prossiga. Coincidiu, comprou aqui de Duna, pode voar Duna? Afirmo, tá, 3-5-6-0. Duna, deixou 3-5-6-0, 3-5-6-0. Papa Romeu, Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, ali mantém cabeceira 1-7. Não. 9, posição número 2. 755, sua aproximação, aguardando a autorização para pouco. Tá, 29. Então, 3217, ponte 10, puxa o sinal, autorizado, Chimtex. Estamos orando para pouso na final da 1-0. Salvador, passageiro 2231 para pushback e acionamento. Guarde. 2231, aguardando. Controle Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prosseia. Autorizada presente, voar direto ao rotatório, Quebec. Vitor Mike Quebec. Negativo, mantendo os corredores e aposta através de parede. Sim, mantendo os corredores e aposta através de parede. Controle Salvador, boa tarde, 9366, passou 2 mil pés. Então, 9366, contato radar, saída da Elsul e mantém nível de voo 340, da presente, voo Lida. Voando direto Lida, da presente, está 9366. Para o puxo acionar, no portão meio. 4-1, direto, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, 2-4-1, obrigado. 0, pode descer para 2 mil pés. Tá, 3560, desça para 2 mil pés, ajustando 014, livre das restrições em TAP. Autorizada a final ILS Texo e reposta estabilizar localizador. Para 2 mil, com ajuste 10 do PAP, reportará estabilizado no X-Ray 3560. Salvador, clearance. Good afternoon, Montana 6327, is information missing. Clearance to ILS level 160. Okay, copy that, 160 to ILS, send by to copy RTC clearance to 16327. Can you just tell me the departure procedure for now? Dial Leda DCT. Mesmo que eu fiz saída, Dial Leda em bridge. Zulu, sente, mantenha 2.500 pés aguardando para a descida. Oi, Isque, Bravo Isque, iremos coordenar novamente com o controle, ver se ajuda o senhor. Voo 755 no solo 36, livre direito da missão na frequência 121, decimal 9. Está livrado à direita, 1219, voo 755. Solo voo no 077, para o gate 8, pronto, a pushback está. 077 no setor número 2, aguarde. Aguardando, voo no 077. Para o táxi, o T32, 17, 171 no bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Autorizado o táxi, via pátio, Índia Alfa, segue o 37 da web, o ponto espera, torre 1895, 1014, altímetro, TAM 32, 17. Pátio, Índia Alfa, 37 da web, no ponto espera, torre 1895, TAM 3217. Paulo, Salvador, gol 1755, lembrando a sua escuta. Colo 0755, táxi à direita, Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, o gol 1755. Passaria 2231 no aterro, só? No 3515, alterna Guarulhos. 2231 na escuta. O Web Jet 5729, informe o POB novamente. 161. Ok. 161, copiado, táxi à direita, no ponto espera 1895, altímetro 1014, 5729. 1895, 1014, 5729, obrigado, boa, boa, boa tarde. O passareiro 2231, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Reporta para o táxi, o passareiro 2231. Golo 399, assim que o TAM passar a sua retaguarda agora, está no táxi para o ponto espera, autorizado, puxa, acionar 612, chame táxi. Autorizado no 3 da rodada, pode passar na hora da quarta. Chame torre, 1895. 1895, grato, 05. Uísque, Bravo Uísque, decolado aos 38, chame controle na frequência 120298. 208, obrigado. Torre, Salvador, boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, prossiga. Através baixo da torre, o pessoal pouso na parte do Greco, quando autorizado. Guardião 05, continua aproximação, reposta final da 17. Repassará na final do pátio do Greco, Guardião 05. O Whisky para o Whisky. Capital pro campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre 1895. 1895, Quebec. Golo 755 da passagem, o aeronave da TAM, após ingresso a Juliette, ponte 05. Gente, dando passagem à aeronave da TAM, após Juliette para ponte 05, gol 1755. Ocean 63, 7, red copy. Boa tarde, vento 110 graus, 099, já posta 3 milha da 17, que é legal 1014. Passa 3 milha da 7, da mais back. Leda, after that, direct Ilhéus. Salvador, departure control 120.8 and squawk 5473, Ocean 6327. 6327, 32 Ilhéus, level 160. Take off runway 10, right turn, dial Leda departure, DCT Ilhéus, control 120.8, 5473, squawk code. Redvex correct, 10-1-0-1, call me ready to start up and pushback. We're ready for pushback and start up, 6-3-2-7. Alfa 925, Turizu Brasília, nível 360, Alfa Zulu 17, pista 10, curva direita, subida arbor, pós arbor, voa LF, controle 1208, aciona 5531. Vem continuando 360 para Brasília, Turizu 17, Alfa 0, curva direita, subida arbor, arbor, LF. Chame para puxa, senhora. Camarada. Não, 6327, push back and start. Stand by, 6327. Para o táxi, o passarelo 2231, POB 39, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna Brasília, passarelo 2231. 2231, autorizado o táxi, segue o 737 da Gol. No ponto de espera, chame a torre 1895, altímetro 1014. Afirmativo, só confirmando o ponto de espera 1895? Afirmo, 1895. Grato, seguindo o Gol, ponto de espera 1895, passagem 2231. 3 milhas, Vitor Mike Beck. Vitor Mike Beck, livre pouso, cabeceira no 7, vento 110 graus, 109. Web 5729, decolado aos 41, chama controle na frequência 120 decimal 8. 208, boa tarde. Cruzador 2900, escuta. Web 5729, contato radar, saída da AEL, submanter nível de voo 360. Pode manter em 360, autoriza o cruz da AEL, senhorita? Autorizado da AEL, Web 5729. Da AEL na proa, 29. São 3560, tráfego avistado, continua aproximação, QNH 1094, aguardando autorização para pouso. Gente, aguardando com ajuste 1094. Torre 73217, ponto de espera da 10, pronto. São 3217, visual com Airbus de Zetan. Afirma, visual para a data da ação. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o poser do colega da companhia, a linha mantém o 90, 32 na frente. Alô, 50, Samari, 4201. Senhor Bento? É, estou em bom voo, Lima, Zulu Golf. Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado. Little Mike Quebec no solo aos 43, confirma o estacionamento. Zulu, reporte passando Interlago. Zulu, fim reporte para táxi. Eco Zulu November, desça para 2.500 pés, ajusta 9014. Bravo, 7627, can we start the engines at the gate? Yeah, you can start your engines and wait for pushback. Okay, clear to start up and we're waiting for pushback, 6627. Please talk to infrared ground crew, okay? Got it, 6627. Você coordenar o Web 5729 para direto bridge? Web 5729, aguarde, iremos coordenar. Muito obrigado pela gentileza, senhorita.